91 no complete LS, Torre 1 no 862. 862, 369, serviço completo. Zona Lock, 803. NIP 03, autorizado LS, Torre 1 no 862. 786, boa noite. Boa noite. Tá, 3891, avistado, pista molhada, chuva leve, leve no próximo à pista 10 e já moderada do ponto médio para o final da pista, uma formação se aproximando do campo. Chame com o trem baixo travado. Baixo travado, senhor. Autorizado, pouso 120 graus, 11 no nosso. Tá, 3891. 3891, autorizado, pouso 120. Oi, Salvador, muito boa noite. Olimpo 03 já estabilizada no localizador. Olimpo 03, boa noite. Número 2 na aproximação. Informa chuva forte na parte final da pista, se aproximando do campo, já chovendo sobre o campo, pista molhada. Chame passando Simbra com o trem embaixo travado. Ciente das condições, já botará passando Simbra. Papa 084, contact approach control, frequency 19.35. 084, with our contact on departure, passing level 080, maintain Azot 1, departure. Azot 1, departure, and climbing through level 080, climbing 370, Latin route, Europa 084. Hey, Marie. Azul 4062, acione identificação, desça via, chegada a mare para 2000 pés, ajuste altímetro no 0 no 4, reporte localizador estabilizado, número 3 na aproximação. Descendo via, 0 no 4, reportará estabilizado, azul 4062. Sou Simbra, com trem baixo e travado, aguardando pista livre. Confirma a altitude agora, Olimpo 03. Mil pés. Gente. No solo 00, libere a direita na taxiway Delta, após Alfa Juliette, posição 08 do Pat 1. Delta Alfa Juliette, posição 08 da 39A. Olimpo 03, pista livre, autorizado pouso, 1900 graus, 13 nós. Pista livre para Olimpo 03. Portugal, 024, full ready now for push and start. Start up and pushback approved, call me ready to taxi. Portugal, 024. Clear for push and start, Portugal, 024. Cabo Kilo Índia, intenção de pouso, pista 10 ou pista no 7? Pista no 0, senhor. Gente. Olimpo 03, no solo 03. Libera à direita, taxiway Delta ou Eco, após Alfa, reporte na Delta para o cruzamento. E vai livrar na Eco, volta pela Alfa e reporta na Delta. Zero E4, contact Recife Center, frequency 12685, enable 13365. Contact Recife Center 12685 for if unable 13365, Europa 084. Obrigado, señor. Buen día. Buen día. Azul 4062, para sequenciamento, curva direita, vai na proa 055 até interceptar o localizador. 2000 pés, está autorizado, 1014 é o ajuste, está autorizado sinal IF. Azul 4062. Direita 055 até interceptar o localizador azul 4062, quer interceptar ILS. Controle Salvador, boa noite, objeto 5899, informação Bravo. Boa noite, Webjet 5899, a sua identificação, desça via, chegada Mari para 4000 pés, ajuste de altímetro no 014, número 3, na aproximação para pouso em Salvador. Via Mari, até 4000 no 014, Web 5899. Patrulho Bravo Kilo Índia, 4000 pés. Desço para 3000 pés, 1014 ajuste, Bravo Kilo Índia. Desce para 3000 pés, Bravo Kilo Índia. Pode ficar um tiro do fome com essa. Portugal 024, taxi to holding point runway 10, turn around April 1 and via India, report holding point. Stick to holding point 10, turn around and turn India, airport Portugal 024. Tá, 3891, torre. 03 está na Delta para cruzamento. Autorizado cruzamento, Olimpo 03. Esse cruzamento, Olimpo. Tá, 3891. Chamou 3891, senhor? Chamei sim, já está estacionado aí no 08. Afirmo. Obrigado. É o que o senhor não havia instruído a gente para chamar o solo. Não, sem problemas. É que eu só queria me certificar isso com relação à sua posição. Não tem problema não. Era só uma certificação. Ah, ok, obrigado. Então boa noite. Vamos pra lá. Boa noite. Bravo Quilíndia, 3.000 pés. Mantenha 3.000 mais descida, Bravo Quilíndia. Mantenha 3.000, Índia. 10. Eu não sei se esse horário vai ter um sinalizador aí, mas deve ter. Observe o sinalizador para o estacionamento. Bom descanso. Ok, sinalizador do esquadrão já está me esperando a gente aqui. Muito obrigado, meu amigo. Bom serviço para você aí. E a chuva estava bastante forte quando a gente foi, tá? É positivo, já tinha essa informação de uma aeronave que tinha pousado, aí tinha um outro para decolar e foi informado. Obrigado aí também. Bom serviço, meu amigo. Boa noite para todos nós. Boa noite. Não, negativo. Mantenha Star Max, 5899. Como informar seu número 3 na aproximação? 5899. Controle o azul 4062, necessita uma espera de 5 a 10 minutos devido a um problema no flap aqui. 5 a 10 minutos? Afirmativo, uma reparação aqui para a esquerda, para alguma área que a gente possa resolver a pane. Ok, tem condição de manter 4.000 pés? 4.000, subindo para 4.000, 4062. Sim, a gente aguarde o retorno, o 4062. Passar um Bravo Kilo Índia, desça para 2.000 pés, 1014 o ajuste. Desce para 2.000 pés, Bravo Kilo Índia. A gente proa 4062? Matheus, você tem condições de fazer espera 4.000 sobre o NDB Simbra? Afirmativo, 4062. Matheus, então 4.000 pro de Simbra. 1014 o ajuste, efetuando sua espera, 4062. 4062, 4.000, pode ser. Nove, desça para 3.000 pés, o ajuste 1014. 3.014, F5 entrando lá. Por favor, Portugal 024, for ready for departure. To line up and take off, runway 10, 120 degrees, 10 knots, Europa 024. 24, line up, take off, runway 10, Air Portugal 024. Azul 4062 já está pronto para prosseguir na aproximação. Sente, mantenha 4000 e aguarde descida, vai lá. 4062. Agora aguarde, vai. Interceptando o Lopes. Bravo Kilo Índia está autorizado final LS, chame a torre 198612. Bravo Kilo Índia. Chama a torre 2062, Bravo, Kilo Índia, 3 milhas para o externo. Boa noite, chame passando Simbra com o trem embaixo travado. Tem precipitação de tempo passado, pista molhada. Bravo, Kilo Índia. Sim, chove sobre o campo no momento, senhor? Na precipitação de tempo passado, já choveu. Ok. Reportará passando Simbra, Bravo, Kilo Índia. Azul 4062, curva à direita e vai na proa 35360, azul 4062, desça para 2000 pés, 1014 no ajuste. 1014, descendo para 2000 pés, proa 360, azul 4062. Afirmativo, reduza para 1709. Reduzindo 1709, azul 4062. 109 decimal, 350, Portugal, 024, Evanessa. Thank you. Intercepto o localizador agora na proa 060, reduzindo para a velocidade de aproximação. Localizador proa 060, reduzindo para velocidade de aproximação, azul 4062. O Webjet 5899 desça para 2000 pés, 1014 o ajuste. 2014, na proa autorizado? Emotivo. Hello, in Portugal, view 24, heavy 2900 feet. On the frequency path. Portugal 024, with a contact on departure, the climb maintain level 350. Maintain Puka departure. Puka departure, Fadala 350, Portugal 024. Tem a pista vista já, o Bravo Kilo. Autorizado, pouso no 30 graus, 07 nós. Pouso autorizado, 990, Bravo Kilo. Direita 060, intercepto localizador, desce para 2014, web 5899. Reduz para aproximação, 5899. Reduzindo, web 5899. Azul 4062, estabilizado, ILS, pista 10. Ativa, reduz para aproximação com o tráfego que o precede, aeronave de pequeno porte com... Está com 120 de grau de speed. Ok, reduzindo azul 4062. Chama a torre 1862, é 4062 para pouso. 1862, 4062. O Gol 896 vai atingir o 050. Para 3000 pés, 1014 ajuste com 210 já de velocidade. 1896. Número 4 ainda na aproximação. 2109, 1896. Objeto 5899, reduz para aproximação, descendo para 2000, 1014 o ajuste. Reduzindo, 1014. Então, Salvador, azul 4062, estabilizado de LS, pista no zero. Ciente, o número 2 para pouso, chame final normal. Tráfego número 1, Papa Alfa, 30 à sua frente, 2,5 milhas da cabeceira. Ciente azul 4062. Objeto 5899, complete LF, chame a torre 1862. O tráfego que eu precede está a 5.3 milhas à frente. 5899. Voo no 896, reduz para aproximação, desce para 2000 pés, 1014 ajuste, reporte localizador estabilizado. Está autorizado o final LF, voo no 896. 2000 pés, vai reportar estabilizado, reduzindo, voo no 896. 899, estabilizado, localizador na estrada. Número 3 na aproximação, chame final normal. Chamara. Tango Bravo, Kilo Índia, no Solos 2-0, libere pista na Delta, após Alfa, colocar o estacionamento. Libera na Delta, Alfa, segue para Papa. Então, Delta, Alfa, Juliette, cruza o Pátio 1 e chama na Taxi Lima, Papa Tango Bravo, Kilo Índia. 4062, baixado, travado, curta final. Gente, aguarde pista livre. Pista livre agora, autorizado pouso no 30 graus, 05 nós. Azul 62. Bravo, Kilo Índia vai seguir pela Alfa Juliette, Pátio 1, chama na Lima. Bravo, Kilo Índia. Correto. Oi, Salvador, boa, tá 3226, ciente da Charlie. 3226, autorizado Natal, nível 370, via Capesulona 0. Saída Puca, transição Zipar. Controle 1,9,35, transponda 5433. Ciente, autorizado Natal, nível 370, via Brasilu 1-0. Decola saída Puca, Zipar. Controle 1935, transponda 5433, está 3226, no portão 7. Cortejamento correto, portão 7, chama pronto para acionar. Chama lá. Confirma aqui pro Bravo Kilo Índia para seguir pela Alfa ou pelo Pátio 3? Pela Alfa em frente. Pela Alfa em frente. Essa que o senhor está aí, sua esquerda é aquilo. O senhor prossegue em frente na Alfa. Depois, a próxima à esquerda é a Juliette. Kilo Índia, Bravo. Torre Salvador, boa noite. Voo 714. Informação Charlie para Aracaju. Voo 1714, aguarde fora. Na escuta, 1714. Azul, Azul 4062, no Solos 22, libera a direita na Fox, após Alfa, Juliette, posição 01 do Pátio 1. Libera a direita na Fox, Alfa, Juliette, posição 1, Azul 4062. Web 5899, trem. Prossiga. Qual a situação do trem? Embaixo e travado. Gente, autorizado pouso, pista molhada, 130 graus, 05 nós, Web 99. Oi, Salvador, boa noite, com 896, final estabilizado. Avistado, aguarde autorização de pouso, gol no 896. Aguardando autorização, 896. Pista molhada. Gente. Vigente 5899, no solo 23, libere a direita na Eco, Alfa, Juliette, posição 02 do Parte 1. Eco Alfa, Juliette, pro 2, web 5899. Muito bom dia, senhor. Bom dia. Voo no 896, autorizado pouso, 130 grau, 05 nós. Tem livre pouso, voo no 896. Gol no 714, autorizado para Aracaju, nível 230, via Golfo 677. Saída Fuca, transição Caju. Curva esquerda, controle 119, decimal 35, transponda 5427. Autorizado para Aracaju, nível 230, Golfo 677. Saída é Fuca, transição Caju. Primeira curva esquerda, 119-35, controle Salvador. 5407. Transponder, o voo 12714. Transponder de novo? 5407. 27, 5427. 5427, obrigado. 714. Chame pronto para acionar. Próxima direita, Mike. Próxima esquerda, Quebec. Reporta para o cruzamento na Quebec. No Solos 26, libera direita na Echo ou Foxtrot, após Alfa Juliette, posição 05 do Fat 1. Vai liberar direita após Alfa Juliette, confirma a posição? 05 do Fat 1. 05 Fat 1, bom, no 896. Pro 2, confirma? 02, confirma. Aqui, até a Autorizado ingresso na 1-7, chame liberando para a BAPA.